Ficheiro 31. 60. Fomos os primeiros jovens a entrar na sala da festa de casamento. O meu mau humor cresceu. Silvio e Manuela Solara estavam já instalados a uma mesa, juntamente com o comerciante de metais, a sua consorte Florentina e a mãe de Stefano. Os pais de Lila encontravam-se também sentados a uma mesa comprida com outros familiares, os meus pais, Melina e Ada, que estava impaciente e acolheu António com gestos de raiva. A banda ocupava o seu lugar. Os músicos iam-se experimentando os instrumentos e o vocalista ao microfone. Andámos às voltas, embaraçados. Não sabíamos onde sentar-nos. Nenhum de nós se atrevia a perguntar aos criados de mesa. António estava colado a mim, esforçando-se para me distrair. A minha mãe chamou-me, fiz de conta que não ouvi. Voltou a chamar-me e eu? Nada. Então levantou-se e veio ter comigo com o seu passo claudicante. Queria que me fosse sentar ao lado dela. Recusei-me. Ela sibilou. Por que é que o filho da Melina anda sempre de roda de ti? Ninguém anda de roda de mim, mã. Julgas que eu sou estúpida? Não. Vem sentar-te ao pé de mim. Não. Vem, já disse. Não te mandamos estudar para tu te deixares estragar por um operário que é filho de uma maluca. Obedeci-lhe. Ela estava furiosa. Começaram a chegar outros jovens, todos amigos de Stefano. Com eles vi Gigliola, que me chamou para junto dela. A minha mãe impediu-me. Pasquale, Carmela, Enzo e António finalmente sentaram-se com o grupo de Gigliola. Ada, que conseguira livrar-se também, confiando à Anúzia, veio dizer-me ao ouvido: Vem! Tentei levantar-me, mas a minha mãe agarrou-me um braço com raiva. Ada fez uma cara de contrariada e foi sentar-se ao lado do irmão, que de vez em quando olhava para mim, e eu fazia-lhe sinal, levantando os olhos para o teto, de que estava prisioneira. A banda começou a tocar. O vocalista, na casa dos 40, quase calvo, de feições delicadas, cantarolou qualquer coisa para experimentar. Chegaram mais convidados, a sala encheu-se. Ninguém escondia a fome, mas evidentemente era preciso esperar pelos noivos. Tentei de novo levantar-me e a minha mãe sibilou: Tens de estar ao pé de mim. Ao pé dela. Pensei em como era contraditória sem se aperceber disso, com as suas raivas, com aqueles gestos autoritários. Não queria que eu estudasse, mas agora, como estudava, considerava-me melhor do que os jovens com quem eu crescera. E concluía, como aliás eu própria acabara de concluir, que o meu lugar não era junto deles. Porém, obrigava-me a estar ao pé dela para me proteger, sabe-se lá de que mar tempestuoso, sabe-se lá de que abismo ou precipício, tudo perigos que naquele momento, aos olhos dela, eram representados por António. Mas estar ao pé dela significava estar no seu mundo, tornar-me completamente idêntica a ela. E se me tornasse idêntica a ela, quem é que seria indicado para mim? Senão António. Então chegaram os noivos, entre aplausos entusiásticos. A banda começou imediatamente a tocar a marcha nupcial. Liguei indissoluvelmente à minha mãe, ao seu corpo, a estranheza que continuava a crescer-me cá dentro. Ali estava Lila, felicitada por todo o bairro, parecia feliz. Sorria, elegante, cortês, de mãos dadas com o marido. Estava linda. Desde pequena que tinha os olhos nela, na sua evolução, para escapar à minha mãe. Enganei-me. Lila permanecera ali, claramente vinculada àquele mundo do qual ela imaginava ter colhido o melhor. E o melhor era aquele rapaz, aquele casamento, aquela festa, o jogo dos sapatos para Rini e para o pai. Nada que tivesse a ver com o meu percurso de rapariga estudiosa. Senti-me completamente só. Os noivos foram obrigados a dançar no meio dos flashes dos fotógrafos. Voltearam pela sala, precisos nos movimentos. Tenho de concluir, pensei. Do mundo da minha mãe, nem sequer Lila, apesar de tudo, conseguiu fugir. Mas eu tenho de ser capaz, não posso continuar a ser condescendente. Tenho de apagá-la, como sabia fazer a professora Oliviero, quando se apresentava em nossa casa para lhe impor o que era para meu bem. Estava a prender-me por um braço, mas eu tinha de ignorá-la. Recordar-me de que era a melhor em italiano, latim e grego. Recordar-me de que enfrentara o professor de religião. Recordar-me de que iria sair um artigo com a minha assinatura, na mesma revista em que escrevia um rapaz bonito e inteligente do terceiro ano do liceu. Nesse momento entrou Nino Sarratore. Viu antes de ver Alfonso e Marisa. Viu e pus-me em pé de um salto. A minha mãe tentou segurar-me pela orla do vestido, mas eu puxei pelo vestido. António, que não tirava os olhos de mim, animou-se, deitou-me um olhar convidativo. Mas eu, no movimento contrário ao de Lila e Stefano, que iam ocupar os seus lugares ao centro da mesa, entre o casal Solara e o casal de Florença, dirigi-me para a entrada, para Alfonso, Marisa e Nino. 61. Arranjámos lugar. Falei de modo genérico com Alfonso e Marisa. Esperava que Nino se decidisse a dirigir-me a palavra. Entretanto, António aproximou-se por trás de mim, inclinou-se e disse-me ao ouvido. Guardei um lugar para ti. Sussurrei. Vai-te embora, a minha mãe percebeu tudo. Olhou em volta hesitante, muito intimidado, e regressou à sua mesa. Ouviu-se um ruído de descontentamento na sala. Os convidados mais rancorosos tinham começado a notar as coisas que não estavam corretas. O vinho não era da mesma qualidade em todas as mesas. Alguns já iam no primeiro prato, enquanto a outros ainda não fora servido o antepasto. Havia quem dissesse em voz alta que, onde estavam sentados os familiares e amigos do noivo, o serviço era melhor do que nas mesas em que se encontravam os familiares e amigos da noiva. Senti como detestava aquelas querelas, o seu crescente tom conflituoso. Ganhei ânimo e puxei Nino para a conversa. Pedi-lhe que me falasse do seu artigo acerca da miséria em Nápoles, contanto pedir-lhe logo a seguir, com naturalidade, notícias sobre o próximo número da revista e sobre a minha meia página. Ele deu início a uma conversa muito interessante e muito informativa a respeito do estado da cidade. Impressionou-me a sua segurança. A Ischia ainda tinha as feições do rapazinho atormentado. Agora achei-o muito mais maduro. Como era possível que um rapaz de 18 anos falasse da miséria, não no aspecto genérico e num tom consternado, como fazia Pasquale, mas apresentando factos concretos, de forma distanciada, citando dados precisos? Onde aprendeste essas coisas? Basta ler. O quê? Os jornais, as revistas, os livros que tratam desses problemas? Eu nunca tinha sequer folheado um jornal ou uma revista, só lia romances. A própria Lila, no tempo em que lia, nunca lera mais do que os velhos romances frangalhados da biblioteca. Eu estava atrasada em tudo. Nino podia ajudar-me a recuperar terreno. Comecei a fazer-lhe mais e mais perguntas. Ele respondia. Sim, respondia, mas não dava respostas brilhantes, como Lila, não tinha a mesma capacidade de tornar tudo sedutor. Compunha discursos com a expressão de estudioso, cheios de exemplos concretos, e cada pergunta minha era um pequeno impulso que provocava uma avalanche. Falava sem parar, sem floreados, sem ironia, duro, cortante. Alfonso e Marisa depressa se sentiram isolados. Marisa disse, Xissa, que chato que o meu irmão é! E começaram a conversar os dois. Nino e eu também ficámos isolados. Não ouvimos mais nada do que se passava à nossa volta. Não sabíamos o que nos serviam nos pratos, nem o que comíamos e bebíamos. Eu esforçava-me para arranjar perguntas para lhe fazer e ouvia muito atenta às suas respostas caudalosas. Mas depressa me apercebi de que o fio dos seus discursos era constituído por uma única ideia fixa que animava cada frase. A rejeição de palavras pouco claras, a necessidade de detectar problemas com clareza, de sugerir soluções praticáveis e de intervir. Eu ia sempre acenando que sim, declarava-me de acordo com tudo. Só assumi um ar de perplexidade quando ele disse mal da literatura. Se querem ser vendedores de fumo, repetiu duas ou três vezes, muito irritado com os seus inimigos, ou seja, aqueles que vendem fumo, escrevam romances, terei muito gosto em lê-los. Mas se é preciso alterar as coisas, então aí a conversa é outra. Na realidade, foi o que me pareceu perceber, servia-se da palavra literatura para criticar quem arruinava a cabeça das pessoas com aquilo que ele chamava conversa inútil. A um meu protesto passageiro, por exemplo, respondeu assim. Demasiados maus romances de cavalaria, Lenu, fazem um Dom Quixote. Mas com todo o respeito por Dom Quixote, nós, aqui em Nápoles, não temos necessidade de lutar contra moinhos de vento. É só coragem desperdiçada. Do que precisamos é de pessoas que saibam como funcionam os moinhos e que os ponham a funcionar. Daí a pouco já desejava poder conversar todos os dias com um rapaz daquele nível. Quantos erros cometera com ele. Que estupidez tinha sido querê-lo, amá-lo e, no entanto, evitá-lo sempre. Culpa do pai, mas também culpa minha. Eu que tanta raiva tinha à minha mãe, permitira que o pai lançasse a sua abjeta sombra sobre o filho? Arrependi-me. Deleitei-me com o meu arrependimento, com o romance em que me sentia imersa. de vez em quando levantava a voz para superar o clamor da sala, a música, e ele fazia o mesmo. Às vezes olhava para a mesa de Lila, ria, comia, falava, nem se apercebera de onde me encontrava, da pessoa com quem estava a falar. Por outro lado, raramente olhava para a mesa de António, receava que me fizesse sinal para ir para junto dele. Mas sentia que tinha os olhos em cima de mim e que estava nervoso, a ficar furioso. Paciência, pensei. De qualquer modo, já decidi. Amanhã deixo-o. Não posso continuar com ele. Somos demasiado diferentes. É certo que me adorava, que se dedicava totalmente a mim, mas como um cachorrinho. Estava encantada com a maneira como o Nino falava comigo, sem qualquer subserviência. Expunha-me o seu futuro, as ideias com base nas quais o construiria. Ouvi-lo estimulava-me a mente, quase como Lila em tempos o fazia. A sua dedicação por mim fazia-me crescer. Ele, sim, libertar-me-ia da minha mãe. Ele que tudo o que queria era libertar-se do pai. Senti tocarem-me no ombro. Era de novo António. Disse triste. Vamos dançar. A minha mãe não quer, sussurrei. Retorquiu nervoso em voz alta. Estão todos a dançar? Qual é o problema? Fiz um sorriso embaraçado a Nino. Ele sabia que António era o meu namorado. Olhou para mim, sério, voltou-se para Alfonso. Fui dançar. Não me apertes. Não te estou a apertar. Reinava uma grande algazarra e uma alegria embriagada. Dançavam os jovens, os adultos e as crianças. Mas eu sentia o que havia realmente por trás da aparência festiva. As caras torcidas dos familiares da noiva, principalmente das mulheres, revelavam um descontentamento belicoso. Haviam-se sacrificado para comprar a prenda e a roupa que traziam vestida, endividaram-se e agora eram tratados como pedintes, com vinho de má qualidade e atrasos intoleráveis no serviço. Porque é que Lila não intervinha? Porque é que não protestava com Stefano? Eu conhecia-os. Continham a raiva por amor de Lila. Mas no fim da festa, quando ela fosse mudar de roupa, quando regressasse vestida com o traje de viagem, quando já tivesse distribuído as lembranças, quando já se tivesse ido embora toda elegante ao lado do marido, então rebentaria uma rixa monumental, que daria origem a ódios que durariam meses e anos, e a despiques e ofensas que envolveriam maridos, filhos, todos eles com a obrigação de mostrar às mães e às irmãs e às avós que sabiam ser homens. Eu conhecia-os. Via os olhares ferozes que os rapazes dirigiam ao vocalista e aos músicos, que olhavam de maneira incorreta para as suas namoradas ou se lhes dirigiam com expressões alusivas. Via como Enzo e Carmela falavam enquanto dançavam e via também Pasquale e Ada sentados à mesa. Era evidente que antes da festa terminar começariam a andar juntos e depois ficariam noivos e, com toda a probabilidade, dentro de um ano, dentro de 10 anos, casariam. Via Rino e Pinúcia. No caso deles, tudo aconteceria mais depressa. Se a fábrica de sapatos Cherulo se concretizasse a sério, dentro de um ano no máximo teriam uma festa de casamento não menos faustosa do que aquela. Dançavam, olhavam-se nos olhos, estreitavam-se com força. Amor e interesse. Charcutaria mais sapatos. Prédios velhos mais prédios novos. Eu era como eles? Ainda era? Quem é aquele? Perguntou António. Quem achas que é? Não o reconheces? Não. É o Nino, o filho do mais velho do Sarratori. E aquela é a Marisa, lembras-te dela? Não se importou nada com a Marisa, mas com o Nino, sim. Disse nervoso. E tu primeiro levas-me ao Sarratori para o ameaçar e depois pôs-te a conversar durante horas com o filho. Mandei fazer o fato novo para estar a ver como tu te divertes com aquele que nem sequer cortou o cabelo e nem pôs uma gravata. Largou-me no meio da sala e dirigiu-se em passo rápido para a porta de vidros que dava para o terraço. Fiquei sem saber o que fazer durante alguns segundos. Ir ter com António, voltar para junto de Nino. Tinha os olhos da minha mãe em cima de mim, embora o seu olho estrábico parecesse olhar noutra direção. Tinha os olhos do meu pai em cima de mim, e aquele olhar era feio. Pensei, se voltar para junto de Nino e não for ter com António ao terraço, será ele a deixar-me, e para mim é melhor assim. Atravessei a sala enquanto a orquestra continuava a tocar e os pais continuavam a dançar. Sentei-me no meu lugar. Nino pareceu não ter feito o mínimo caso daquilo que se passou. Agora estava a falar, da sua forma torrencial, da professora Galiani. Estava a defendê-la perante Alfonso, que eu bem sabia como a detestava. Dizia ele que também acabava por discordar dela muitas vezes, era demasiado rígida, mas como professora era extraordinária, sempre o encorajara, transmitira-lhe a capacidade de estudar. Tentei inserir-me na conversa. Senti a urgência em deixar-me agarrar de novo por Nino. Não queria que ele começasse a discutir com o meu companheiro de turma, como até instantes antes discutira comigo. Tinha necessidade, para não ir a correr fazer as pazes com António e dizer-lhe entre lágrimas: sim, tens razão, não sei o que sou nem o que realmente quero. Use-te e depois deito-te fora. Mas a culpa não é minha. Sinto-me metade e metade. Perdoa-me. De que Nino me puxasse de modo exclusivo para dentro das coisas que ele sabia, para dentro das suas capacidades, que me reconhecesse como sua semelhante. Por isso quase lhe tirei as palavras da boca, e enquanto ele se esforçava para retomar o discurso interrompido, enumerei os livros que a professora me emprestara desde o início do ano e os conselhos que me dera. Fez que sim com a cabeça, um pouco amuado, e recordou-se de que a professora, tempos antes, lhe emprestara também um desses textos e começou a falar sobre ele. Mas eu tinha uma necessidade crescente de recompensas que me distraíssem de António e perguntei-lhe sem nexo nenhum: quando sai a revista? Olhou-me com um ar duvidoso, ligeiramente apreensivo. Saiu há 2 semanas. Tive um sobressalto de alegria e perguntei-lhe: onde a encontro? Vendendo na livraria Guida. De qualquer maneira, posso arranjar-te a eu. Obrigado. Hesitou e depois disse: mas o teu texto não saiu. Concluíram que não havia espaço. Alfonso fez imediatamente um sorriso de alívio e murmurou: ainda bem. 62. Tínhamos 16 anos. Eu estava diante de Nino Sarratore, Alfonso e Marisa e esforçava-me para sorrir. Dizia com fingida indiferença: está bem, há de haver outra oportunidade. Lila encontrava-se na outra extremidade da sala, era a noiva, a rainha da festa, e Stefano falava-lhe ao ouvido e ela sorria. O longo e cansativo almoço de casamento estava a terminar. A banda tocava, o vocalista cantava. António de costas comprimia no peito a dor que eu lhe causara e olhava para o mar. Enzo talvez estivesse murmurando a Carmela que gostava dela. Rino, de certeza que já assim fizera com Pinuccia, que falava com ele olhando-o nos olhos. Pasquale, muito provavelmente, vagueava pela sala assustado. Mas Ada arranjaria maneira, antes da festa terminar, de lhe arrancar da boca as palavras necessárias. Havia algum tempo que se repetiam os brindes com alusões obscenas, e nessa arte destacava-se o negociante de metais. O chão estava salpicado de molho que esguichara de um prato que uma criança deixou cair, de vinho derramado pelo avô de Stefano. Engoli as lágrimas. Pensei: talvez publiquem o meu texto no próximo número. Talvez Nino não tenha insistido o suficiente. Talvez seja melhor eu mesma tratar disso. Mas não disse nada. Continuei a sorrir. Até arranjei forças para dizer: aliás, já discuti uma vez com o padre. Discutir segunda vez seria inútil. Exatamente, disse Alfonso. Mas nada atenuava a desilusão. Lutava para me libertar de uma espécie de turvação na cabeça, uma queda de tensão dolorosa, e não conseguia. Concluí que considerara a publicação daquelas poucas linhas e a minha assinatura impressa o sinal de que eu tinha realmente um destino, que a canseira de estudar me levava, sem dúvida, a algum lugar, que a professora Oliviero tivera razão em impulsionar-me para a frente e em abandonar Lila. Sabes o que é a plebe? Sim, professora. Naquele momento, eu soube o que era a plebe, com muito mais precisão do que quando, anos antes, ela me perguntara. A plebe éramos nós. A plebe era aquela luta por comida e vinho, aquela altercação sobre quem é que devia ser servido primeiro e melhor, aquele chão sujo que os criados de mesa pisavam para a frente e para trás, aqueles brindes cada vez mais ordinários. A plebe era a minha mãe, que tinha bebido e agora estava encostada ao ombro do meu pai, que estava sério, e ria-se, de boca escancarada, das alusões sexuais do comerciante de metais. Riam-se todos, até Lila, com o ar de quem tem um papel a desempenhar e o leva até ao extremo. Provavelmente nauseado pelo espetáculo em cena, Nino levantou-se e disse que se ia embora. Combinou com Marisa regressarem a casa juntos, e Alfonso prometeu acompanhá-la, à hora combinada, até ao lugar estabelecido. Ela pareceu muito orgulhosa de ter um cavaliere tão educado. Perguntei a Nino, hesitante: não queres cumprimentar a noiva? Fez um gesto largo, balbuciou qualquer coisa a respeito do vestuário e, sem um aperto de mão sequer, um aceno qualquer a mim ou a Alfonso, dirigiu-se para a porta com o seu andar bamboleante. Sabia entrar e sair do bairro como queria, sem se deixar contaminar. Podia fazê-lo. era capaz de fazê-lo. Talvez tivesse aprendido anos antes, na altura da tumultuosa mudança que quase lhe custara a vida. Duvidei que eu fosse capaz de fazê-lo. Estudar não chegava. Podia ter 10 nos trabalhos, mas aquilo era apenas escola. A revista, por sua vez, cheirara ao meu texto, o texto que era meu e de Lila, e não o imprimira. Nino, sim, podia tudo. Tinha o rosto, os gestos, o andar de alguém que faria sempre melhor. Quando ele desapareceu, pareceu-me ter desaparecido a única pessoa em toda a sala que tinha a energia para me levar dali para fora. Depois tive a impressão de a porta do restaurante se ter fechado com uma rajada de vento. Na verdade, não houve vento, nem tão pouco bater de portas. Simplesmente aconteceu aquilo que era previsível que acontecesse. Apareceram, apenas para o bolo de noiva e para as lembranças do casamento, os bonitos e elegantes irmãos Solara. Circularam pela sala, cumprimentando este e aquele com o seu ar de patrões. Gigliola lançou os braços ao pescoço de Michele e levou-o a sentar-se ao seu lado. Lila, com um rubor repentino na garganta e em torno dos olhos, puxou o marido energicamente pelo braço e disse-lhe qualquer coisa ao ouvido. Silvio fez um ligeiro gesto de cabeça aos filhos. Manuela olhou-os com orgulho de mãe. O vocalista começou a cantar Lazarella, imitando sofrivelmente Aurélio Fierro. Rino convidou Marcello a sentar-se, com um sorriso amigável. Marcello sentou-se, desapertou a gravata, cruzou as pernas. O imprevisível só nessa altura se revelou. Vi Lila perder a cor, tornar-se pálida como era em miúda, mais branca do que o vestido de noiva, e os olhos tiveram aquela repentina contração que os transformava em duas fendas. Tinha uma garrafa de vinho na frente e temi que o seu olhar a trespassasse com uma violência tal que a fizesse em mil estilhaços, com o vinho a guichar por todo o lado. Mas ela não estava a olhar para a garrafa. Olhava para mais longe. Olhava para os sapatos de Marcello Solara. Eram sapatos cerrulo para o homem. Não o modelo que estava à venda, não era aquele com a fivela dourada. Marcello tinha calçado os sapatos comprados tempos antes por Stefano, seu marido. Era o par que ela executara juntamente com Rino, fazendo e desfazendo durante meses, arruinando as mãos. Fim. Terminou a leitura da obra Amiga Genial, de Elana Ferrante. Este livro foi gravado para os utentes deficientes visuais da Biblioteca da Câmara Municipal de Coimbra entre os meses de maio e de novembro de 2015.